Rafael. É tudo isso é mesmo que eu fui outro. Não tem como viu, ó. É não, mano. Até não. Ó, oh, só liguei, já não veio. Passei a benção, eu liguei. Não, não não quero passar mais. Ah, ok. É bem assim, né? Não, é bem assim, né? É bem assim, né? É bem Não, não, não.